the other side. Solo Salvador, Oceané 6314. Gol 1649, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. Bora com Recife, 251-3325, gol 1649. Petrolina, Upper Zulu 2-0, saída Momo com curva esquerda, Momo Fox. 19-8 ao controle, 5546 ao transponder, o Ocean é 6314. Está na posição 8, vai chamar. Muito obrigado. Salvador, tá 3145. Autorização Galeão 380. Galeão, 380 aprovado, Pesulo 10, decolada 10, curva direita, perfil da El, 19-8 o controle de saída, 5543 é o transponder, tá 3145. Câmara. Alcança Zulu Cinch no solo 04, frequência livre. Mike Alialco, informe alinhado e pronto para decolagem. Ok, o Mike Alialco, o vento aqui em Salvador, 100 graus com 14 nós. Seria condições de agora da 35? Gol 1396, desce para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 no 014, 3000. Prossiga para o Noceste, informe alinhado e pronto. Para o táxi, 570 a bordo com 419. Quebec, Serra, mantenha as condições visuais, aposta através de Paripe. Mike Charlie Alpha, vento 1, acima 70 com 16 nós, livre de decolagem da 17. Papapá, Mike Echo Delta, ciente, frequência livre para coordenação 1, 2, 3, 4. Autorizado pushback acionamento 412. Para 2000, autorizado X-ray, reporte estabilizado, 396. 55, mantém o ponto de espera. Está fora de solo, Mike Charlie Alpha. Afirmativo, decolado ao 09, chama o controle em 119, decimal 8. 398, grato, Mike Charlie Alpha. Controle, boa tarde, Topa Tango, Mike Charlie Alpha, decolou no 7, passando 2.400 pés. Papa Tango, Mike Charlie Alpha, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível de voo 180. Saída Momo 180, Mike Charlie Alpha. Olha, Salvador, muito boa tarde, trip 5488. Trip 5488, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Não copiei o nível de voo na chegada Mari, está ciente da Vitor. 060, trip 5488. Autoriza Proid Duna, high speed. Mari. Tá ciente do azul no pushback, tá 3192. 3142. Estabilizou no ILS, gol no 396. Gol 1396, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 186, boa tarde. Bom, Salvador Azul, 4118, 116 a bordo, 2 horas e 51 de autonomia, alterna Galeão para táxi. Autorizado, táxi via Indy Alpha, ponto de espera, pressão 10, torre 18, decimal 6, azul 4118. Então livre o push após a passagem do azul, tá 31 no 400. Baixou e travou no 396. Tan 3155 decolado aos 13, controle 1208, correção, 119, decimal 8. 19, 8, 3, 1. 396, livre pouso, 1090 graus, 169. Livre pouso, 190, 1396. Dial, 1600. TAM 3155, contato radar, saída da El, sub, mantenha nível de voo 340. 340, 3, 1. Bruno Lua, 8, atua. Boa tarde, pronto, visual para nós. Ok, após o 737 na final, alinhar e manter, só confirma aqui para a torre, equipamento é um 190 ou 195? O equipamento é um 95, mas aparece para vocês aí um 90-200. Não, é, coincidentemente hoje está um 95 mesmo. Visualmente, qual a diferença do 90 e do 95? É comprimento, é isso? É comprimento, só isso. Ok, grato. Após a passagem do gol, a Lima tem 4-1-8. Torre 1-1-8, desse momento. Eu sei, obrigado. Torre, boa, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, encurtando a base, chama o final de 3.000 no 7. Encurtando, chama o final 3.000. Gol 1755, acione identificação, chegada bom, FID, desça para o nível de voo 050. Gol 1075, desça para 2.000 pés, ajusta no 015. Desce 2.000 pés com 1015, 075. Zona 396 no solo, zona 6, libera e chame solo em 121, decimal 9. Eco 219, até mais. É o TRIP 5627. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Solo Salvador, boa tarde, jogo 396 na EMA. Solo 396, assistência Alfa, reportando da Juliette, 396. Alfa, reportando da Juliette, 396. 10 azul, 4-1-2. TRP 5488 está se aproximando de Mari, libera velocidade na posição ITAP. I-14, livre via Alfa Índia, 1863-145. Azul 4118, decolado ao Zona 8, chame controle em 19-8. 19-8, bom trabalho, senhor Capote. Igualmente, bom voo. Salvador, boa tarde, Azul 4118, cruza 1500 na Dael. Azul 4118, contato radar, saída da El, sub, mantenha nível de voo 360. Dael 360, 4118. 1075, autorizado final ILS X-Way, reporta estabilizando localizador. Chamada estabilizando local, né, gente? Juliette 05, Gol 396. Oceania 6314 para o táxi, com 105 a bordo, 3 horas e 17 minutos, Alterna Salvador. Do táxi, pátio principal, via Índia e Alfa, no ponto de 0586, observando o Boeing, partindo na 5. Obrigado, bom trabalho. Então, eu vou 1396, se quiser dar passagem ao Avianca para facilitar o táxi dele, a gente mantém aqui na entrada Juliette. Está iniciando o táxi do Xanadu, IA3, no 4. Obrigado, Altan 3217. Voo. Por nada, bom voo. Valeu. Solo, Altan 3217. Decimal 6. Boa noite, meia, boa. Salvador, tá 3145, ponto de espera da 1-0, tá pronto. 3145, a linha decola sem parada? Sim, senhor, a linha decola sem parada. Vento 090 graus, 13 nós, alinhar e decolar sem parada. Tem um 737 a 1 milha do externo. Positivo, alinha e decola sem parada, 3145. Gol 1755, 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil pés, 1015, gol 1755. Papatango, Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Centro 12685, 12545, Mike Charlie Alpha. TAM 3155, chame Centro Recife, 12551, alterna 13325. 351-3325. 1-0, pronto, estou chamando em 314. 6314, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera da 1-0, Oxané 6314. Gol no 075, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 centena com 15 nós. Autorizado pouso no 0, 075. TAM, 3145 decolado aos 23, controle em 098. 987. Salvador, TAM 3145 decolado. TAM 31-400, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 380. Gente, instrução para 380 da El. Localizador, trip 5488. Trip 5488, complete a sinal, chame torre, 118, decimal 6. 186, bom. Pronto, cópia, 3217. Controle 5560, transponder. Contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível de voo 340. Sobe ao 19, libere, chame o solo 21, decimal 9. 1219 vai chamar o 35488. Salvador, é o passageiro 2231, pronto, cópia. Solo, Salvador, uma boa tarde, é o 35488. Alfa aqui no bate 3, 35488. Obrigado. Delta, por favor, para o Tapuã, reporte de Alperdiz. Estabilizou, vamos 755. Pede aproximação final, torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Chanel 6394, voe direto Petrolina. Direto pro de Petrolina, Chanel 6314. Taxi web 5729, 129 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna o Guarulhos.